Começou a gravar, pode começar o podcast. Eu vou seguir aquele esqueminha que escrevi mesmo, tá? Tipo, eu vou ver. Ok, bora lá. E ninguém pode. Ninguém tem a gente tinha que criar uma marca registrada, né? Não pode ninguém rir quando o Rodrigo estiver falando. Porque senão ele vai ficar rindo também, vai ficar mó bosta. Essa é a ideia. Vamos lá, vamos lá. Olá, olá! Sejam bem-vindos à primeira edição do 3x4, o mais novo podcast dessa Interwebs. Sabe aquele podcast que você. Ei, cara, errei. Então, bicha, não precisa ser ao pé da letra. Você literalmente Não, mas leu o é que ponto tá. final em Interwebs. Você falou, na Interwebs, ponto. Gente, eu tô. Ah, sabe Peraí. aquele podcast que você mal ouviu já que eu dei a faca? Eu não consegui parar de rir. Deixa Falei eu pra ninguém falar uma rir, coisa. agora ele vai ficar rindo. Deixa eu colocar uma consideração. Só um segundo. E essa não Eu vai acho ser que a mais gente a gravação precisa. inicial. A gente vai editar, relaxa. Mas, tipo assim, eu acho legal a gente ter uma marca registrada de iniciar o podcast. Tipo assim, Fica não sei se mole. nos podcasts que vocês ouvem. Sim, Não sei se Landa nos lança podcasts que nos vocês Nerds. ouvem. Bem-vindo a mais um Nerdcast. É, e É, e tipo, tipo, no no podcast podcast é sejam sejam bem-vindos bem-vindos a a mais. mais. Tipo. É, eles não têm criatividade. Então, Nossa. a gente precisa de uma chamada. Criativo. Eu gostei do Olá, Olá. Gostei mesmo de Olá, Olá. Rodrigo, Olá, A gente podia podia falar os falar três os Olá, três Olá. Olá, Olá. Vai ser difícil sincronizar. E minha voz é um inferno. Ah, não, Relaxa. isso seria legal. As pessoas vão ouvir sua voz o programa todo. A gente Eu conta. fico com dó dela, só de imaginar. Eu ouço A meus gente áudios conta. no WhatsApp e fico com dó. Tipo as É bolas. assim que eu ouvi sua voz. O que vocês acham? Quer fazer um 3, 2, 1? É três olá ou gente fala. A gente fala lá. A gente falou olá, lá olá. Interwebs. Que tal? Os três. Olá, olá, tá bom. Gosto de Interwebs. Interwebs é legal. Só que. Eu achei. Só que da Interwebs Interwebs eu achei legal. Tipo, olá, olá, Interwebs. Pode perder a fama, sabe? Tipo, pode deixar de ser hype e falar Interwebs. Ué, ué, a gente não quer ser vintage. Mais ou menos. Só olá, olá, olá, é tá olá, legal. Olá, olá, Ou a olá. gente pode falar olá, olá, rede mundial de computadores. Pronto. Tem mais vintage do que isso? Era brincadeira. Olá. Olá. Não, a gente tem que falar olá, olá, alguma coisa. Coisa. Olá, olá, olá, tá legal, legal, mas precisa de alguma marca. Vamos seguir, vai. Os três Como? A gente tem falam que olá, olá. decidir pra seguir, né? Os três falam olá, olá e acabou. Eu acho que tá bom. É que vamos, todo vamos. podcast tem os cocas, tem os nerds, tem as pessoas que ouvem um podcast são sempre alguma coisa. Acho que é isso que o Danilo tá tentando explicar. A gente vai ganhar São uns segundos. 3 por 4 etes. Não, é, tá, a gente pode tentar fazer isso então a partir tipo, da segunda rodada. Porque a gente vai ter público. Tá, ok, tudo bem. Segue aí, mano. Dono. Vocês Sei lá, ficaram mas... baixos. Segue. Vocês vão querer falar juntos ou não? Não, vai, fala, olá, olá. Ah, queria. Então, fala. Ô, Bárbara, em relação a eu estar lendo o ponto de. Tipo, o ponto final, é porque eu escrevi do jeito que eu pensei em falar. Ah, tá, ok. Só que, tá, você, só que não. O que eu ia sugerir é: não leva o Interwebs pra baixo, leva ele pra cima. Tipo, mais novo podcast. Desce o Interwebs, entendeu? Tipo. Beleza. Deixa animado, não leva pra baixo o ponto final, leva pra cima. Beleza. Bora lá, 3, 2, 1, Drigo. Olá, olá! Sejam bem-vindos à primeira edição do 3x4, o mais novo podcast dessa Interwebs. Ficou horrível, mas beleza. Sabe aquele podcast que você não ouviu e já considera fácil? Então, cá estamos. Tava legal, porra, por que você tinha que falar? Jesus Cristo! Jesus Cristo, eu estou aqui. Dá pra cortar, gente. Não, mas dessa fração até do de segundo, não. Fração de segundos? Tem que ser tipo assim, Rodrigo. Do jeito que você fez mesmo. Gente, dá pra olá, ser. Olá, olá, sejam bem-vindos à primeira como locutor de rádio local mesmo. Sim, tava ótimo. Vai, fala de novo. Tava ótimo. Dá mais ênfase que vai ficar melhor ainda. Sem rir, pelo amor de Deus. Arrumando um ponto. Eu queria ele. Eu não ri, gente. Ficou bom. Sério, ficou bom esse. O comentário que eu fiz depois, até o comentário ficou legal, mas dá pra cortar. Fala de novo. Só pra fazer. Vai lá. Um, dois, três e... A Bárbara tem que fazer o ponto. Nossa, eu tenho. Tá, a Bárbara é o metrônomo. Dois, três, vai, Rodrigo. Olá, olá! Sejam bem-vindos à primeira edição do 3x4, o mais novo podcast dessa Interwebs. Sabe aquele podcast que mal... Eita! Sabe aquele podcast que você mal ouviu e já considera pacas? Então, cá estamos. A partir de hoje faremos edições semanais... A partir de hoje faremos edições semanais para sempre... O quê? Que texto é esse? Você escreveu essa porra. Você tem probleminhas, Rodrigo. Sempre com os mesmos três... Ah, tá, beleza. A partir de hoje faremos edições semanais sempre com os mesmos três caboclos. Mais uma vez, pode falar. A partir de hoje, faremos edições semanais sempre com os mesmos três caboclos. Eu, Rodrigo Cordeiro. Eu, a eterna rebelde, Bárbara. Lopes. E eu, o chato, Danilo. O chato não, porra. Fala hipster, fala, sei lá. A hipster é sinônimo de chato. Porra, você Pera não é aí. Cuchulo? Eu sou a rebelde, você é o Cuchulo. Ah, não, você é a cobra californiana, não é? Sim, mas é que a Eterna Rebelde é melhor e a história é mais engraçada. É, Rodrigo, eu só achei uma coisa na sua fala. Você pode mudar sempre, gente. Por exemplo, hoje eu sou a Eterna Rebelde, amanhã eu sou a cobra californiana das montanhas. Ô, Rodrigo, tem uma coisa pra falar sobre você. Eu também tenho uma, rapidinho. Fala em seu sobrenome. Vou falar. Mas assim, eu acho que você tá falando muito mecânico, como se você estivesse lendo mesmo. Sério? Eu tô articulando tanto. Eu tô levantando os braços. Sim, mas... Não, tipo assim, você tá legal a entonação e tudo, mas você tá dando um tom de como se você estivesse lendo mesmo. Então, bicho, é o primeiro podcast. Depois a gente ajeita isso. Vamos sair da introdução, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos gravar mais uma vez, aí a gente sai. Não, aí é que tá. A gente só precisa falar os nomes agora. Eu que vou editar o primeiro, pode deixar que eu me viro. Beleza. Então começa você. Você fala os nomes. Eu falo por último, né? Não seria legal na ordem alfabética? Já tá na ordem. Eu primeiro, você depois. Porque ele fala Rodrigo Cordeiro primeiro. Falando. Já tá falando. Que ele é. Então, beleza. É só você seguir, Bárbara. Tipo... É, eu, a Eterna Rebelde, Bárbara Lopes e Danilo fala, tipo, porque até o meu pedaço ficou bom. Tá bom, então vamos lá. 3, 2, 1. Eu? Sim, você fala, tipo. É só falar, Bárbara, não tem segredo. Não, é porque eu não lembro como eu fui antes. Tipo, eu, a Eterna Rebelde. Tá bom. Aí você fala. Eu, a Eterna Rebelde, Bárbara Lopes, sem série. 3, 2, 1. Eu? É tre... É... Viu? Viu? Eu devo estar sob pressão. Da outra vez foi legal. Gente, peraí que eu tive uma ideia. Gente, peraí que eu tive uma ideia. Eu vou, vai. Não tem pressão. Tá bom. E? Posso? Vamos lá. 3, 2, 1. Eu, Eterna Rebelde, Bárbara Lopes. E eu, hipster? Ou quase isso? Danilo! Fonseca! Pode ser cursina? Inferno! Fala gente! Novo, você tem que falar de novo toda a sua introdução, Dan. E eu, Danilo Fonseca. E eu Danilo Cursino, o hipster ou quase isso. Beleza. Não seria legal a gente falar, sejam bem-vindos a... segunda edição do 3x4. Aí a gente fala os nossos nomes depois. Tipo, tira essa parte. Sim, sim, claro. Sim, claro. Isso aqui é só porque é o primeiro. Ah, beleza. Isso aqui tá aí. Beleza. É, Aí, quem vai explicar a ideia base central? Quer ser você, Dan? Posso explicar. Então vamos lá. 3, 2, 1, proposta. Deixa... Peraí, porque eu não tenho textinho. Tenho que pegar. Não, isso aí você, tipo, eu escrevi tá no desse drive. Jeito. Ah, tem aqui. Pode? 3, 2, 1, vai proposta. Então, pessoal, a ideia é basicamente, como o nome diz, nós falamos sobre quatro temas. Um por semana, né? E um por mês. Sobre TV, rádio. Isso, você esqueceu que são três pessoas falando de quatro assuntos. Eu vou ter que parar de chamar vocês de bicha no podcast. Vai. Não, pode chamar. Eu não ligo. Eu ligo muito. Eu não ligo. Vou parar. Pode me chamar. Não ligo. De novo, né? 3, 2, 1. Pera. TV, tô abrindo, TV, rádio, tô abrindo aqui no iTunes. Porque no iTunes tem uma descriçãozinha também. Eu sei, mas a gente vai ter que mexer nesse texto também. Sim. A gente vai, mas lá é um bom... Rádio, literatura e variedade. Que? Nossa, você tá cortando agora. TV, rádio, literatura e... Eu esqueci, variedades. Peraí. Estou fazendo a respiração do gafanhoto. Vai, bicho. 10h38. Faz a contagem. Vamos lá. 3, 2, 1, vai proposta. Nós somos três apresentadores por quatro temas. TV, rádio, literatura e notícias. A nossa proposta é lançar três visões de mundo para discutir e provocar. Três visões sobre a cultura pop semanalmente com temas variados dentro do próprio assunto. Essa é a ideia do cast. Isso ficou parecendo leitura. Foi leitura. Mas beleza, agora que você já sabe que você leu, vai de novo. Contagem, please. 3, 2, 1, vai proposta. Três apresentadores por quatro temas, TV, rádio, literatura e notícias. A nossa proposta é lançar três visões de mundo para discutir e provocar acima de tudo. Três visões sobre a cultura pop, semanalmente com assuntos variados. Fechou, rolê. Curti. Rodrigo? Fechou. Como primeiro tema, nós escolhemos falar sobre uma das coisas que mais nos prende e mais faz com que nós gastemos o tempo da nossa vida. Séries. Eu sou a pessoa que menos conhece séries aqui, mas é sempre um prazer assistir uma boa série, né, gente? Sim, sempre, pelo amor de Deus. Eu assisto um milhão delas, e mais... Ele assiste mesmo. A gente pode falar um por cima do outro, não tem problema. Sim, eu sei. Sim, mas sempre não. Sempre não. Só quando a gente vai falar de uma coisa importante, não. Mas ok. É que você faz sempre, por isso eu estou falando sempre não. Não, sendo Danilo, mas a gente pode falar um junto com o outro. É ok. Mas só que eu tinha um textinho, não um textinho, mas eu tinha uma frase pensada inteira pra falar. Se chama testículo. É sério. Tá bom, segure os seus e eu mantenho os meus aqui. Que foi isso, velho? Não, textos pequenos chamam testículos. Eu pensei em falar uma coisa inteira pra conseguir trazer pro tema direto. Tipo, então vai. Eu assisto um milhão delas, mas como não tem como assistir todas, nós vamos dividir esse podcast em alguns pontos, como séries que nós ouvimos falar e séries que nós assistimos e falamos sobre. Isso também adicionando a parte do nosso top 3. Ou mais especial sendo 4. Porque afinal o número do podcast é 3x4. Tem que ser top 3x4. Tá. Mas a gente explica o top depois. O top depois. Beleza. Um prêmio para os nossos ouvintes. Pra quem ouviu até o fim. Isso. Mas relaxa. É só pra que aí eu consiga trazer pro tema já e a gente pode seguir. Fala alguma coisa que você tá falando pouco, Bárbara. É que eu tô com medo de interromper vocês dois. Puxa. Vocês agora estão no brainstorm. Eu já tenho certeza do que eu vou falar. Já puxa a primeira série, ou já puxa, tipo... Ah, série que eu não assisto, mas que eu que eu Vamos começar que eu primeiro ouço falar para as que bem, não... isso, primeiro segue para que a gente não assiste, mas ouve sobre, porque a gente vai perder muito tempo falando sobre as que a gente assiste. Beleza, então vamos lá. Posso começar? Pode. Bom, uma série que eu nunca vi, e isso é uma heresia na minha vida, porque eu tô cheia de amigas que assistem, é Orange is the New Sapatões. Black. Sapatões. Olha o couro. Olha o couro no 3x4. Gente, vamos lá, nosso grupo de amigos. Galera, Orange is the New Black é sucesso entre todo mundo e eu não assisto ainda. E tá todo mundo pirando nessa série. Então, vamos lá, eu Bárbara, ouço, na cara. Eu ouço falar bastante dessa série como sendo uma série feita pra menininhas, né? Mas pra menininhas... Pra menininhas um pouco mais fortes, digamos assim, né? Ó, menininha, eu não sei se... Caminhoneiras. Porque, tipo, pode ser. Série de menininhas que tem um pé um pouco grande. Mas, porque, assim, eu também já ouvi falar muito dela e falam muito bem. Eu acho que já tá na segunda temporada do Netflix. E, tipo... Sim. Indo pra terceira. E eu ainda não assisti nada, mas falam que é muito bom. E eu gosto bastante da atriz, só que eu esqueci o nome dela. Falam que Orange is the New Black bebe tudo da fonte de Girls, né? Que é uma série que basicamente quebrou todos os paradigmas que tinham antes em relação a relacionamento de mulheres, né? Que teve até o atual Beijo Grego, que foi uma série, que foi uma cena de 2 segundos, mas que chocou, que quebrou a internet durante uma semana. Então, quebrou a internet mais do que a bunda da Kim Kardashian. Outra série que eu nunca assisti é Girls. Mas é só porque não me atrai mesmo. Uma coisa que eu acho importante colocar sobre Orange is the New Black é que é uma série do Netflix, que é um formato. Tem aquele formatinho padrão de televisão. A série sai toda de uma vez. Os fãs sofrem, na verdade, porque fica de uma vez. Porque fica um episódio. Outro tipo de sofrimento, mas eu gosto muito do modelo Netflix também por conta da criação, né, cara? Os caras têm uma liberdade de roteiro infinitamente maior do que eles têm na TV. Se você não trampa por uma HBO da vida, você quase não tem liberdade de roteiro. Embora ultimamente a televisão tenha sido muito mais aberta com determinados temas do que era antes. A gente vê as séries antes, era uma coisa mais... Tipo, não sei se vocês vão concordar comigo, 30 Rock. Era uma série um pouco recatada pro humor que ele propunha. Cara, mas 30 Rock se soltou tanto no final. Então, aí a gente já tava chegando mais perto da época que a gente tá hoje, que a gente tinha essa liberdade. Na época que 30 Rock existia, essa liberdade não existia tanto. Mas que tinha aquelas piadas que sabe? Aquelas piadas que você fica tipo... Nossa, eu vou rir por dó. Porque eu gosto muito da Alec Baldwin. Ela é uma boa atriz. Falando em rir, vamos, tipo, Modern Family, outra série que tá aí consagradíssima e que eu não assisti. Gente, a gente não falou uma sinopse sobre Orange is the New Black. Não precisa. Errol. Beleza. Joga o nome, quem se interessar, pesquisa. Mas só voltando. Eu acho que assisti 12 Meu episódios. Meu gancho de Modern Family foi tão bom, ninguém ligou. Gente, eu nunca assisti, nem sei do que se trata. É uma família. O nome diz. São três famílias. Ah, o nome diz muito. Não precisa fazer sinopse, né? Eu corto depois. O esquema do Modern Family. Eu acho legal a gente propor as pessoas assistirem. Onde tem um casal gay, tem uma família que é uma mulher latina. Rodrigo, para. Começa. Explicando pro Danilo, eu corto isso. Ah, tá. Só pro Danilo mesmo. Uhum. São três famílias, só que elas são uma só. E, tipo, é um casal gay, é uma moça mais jovem com um cara mais velho, só que ela latina. E aí, eu vou ter que falar depois, porque é a deusa da Sofia Vergara. E tem uma família que, teoricamente, é normal, só que os filhos deles são completamente surtados e... O pai da família fica tentando ser, tipo, legalzão. Mas voltando, Modern Family, quer fazer o gancho de novo agora? Você vai conseguir fazer o gancho? Não lembro se vocês estão espontânea de novo. Então deixa. Cortou loucamente o que você falou. Ela tá sendo premiada, babá, mas a gente tem que falar de novo. Tá bom, então vamos lá. Outra série que é uma heresia na minha vida não ter assistido é Modern Family, gente. nossa, ela é consagradíssima, tá aí na sua, sei lá, qual temporada de tão longa que é. Não vai colocar isso, eu quero saber que temporada que tá Modern Family, acho que é quarta, né, gente? São quatro. Quarta, beleza. Tô vendo a sinopse. Tá, então 3, 2, 1, bora lá. Outra série que pra mim é uma heresia. Não, cinco. Desculpa. Caralho, desculpa. Caralho! Vamos lá. Desculpa. Digita nesse caso. Vamos lá. 3, 2, 1, vamos lá. Outra série que pra mim é uma heresia, não tá ainda na minha lista de séries correntes, né? De séries que estou vendo, é Modern Family, gente. Série consagrada, quarta temporada, sucesso nas premiações. Rapa M de todo mundo e eu ainda todo não ano eles estão ganhando prêmios. Todo ano, gente, você não tem mais surpresa. Assim, vai estar ganhando prêmio. Todo ano é Big Bang Theory e Modern Family. São temporadas num total de 120 episódios, eu tava vendo aqui. Ok. Da próxima vez você escreve isso. Não, eu interrompi quando você falou mais isso. Só trazendo de volta. Big Bang Theory não, né? Sheldon. Porque hoje em dia eu acho que só o Sheldon tá ganhando o prêmio do Big Bang Theory. Eu não lembro deles estarem ganhando... Eles ganharam de comédia ano passado, sim. Ganharam. Tá meio que balanceando. Tipo, um ano ganha Modern Family, outro ano ganha Big Bang Theory. E é sempre pau a pau. Tem umas séries que já estão meio manjadas nas premiações, né? Tipo Big Bang Theory. Exato. Que vem entrando numa outra categoria que já já a gente continua. Dos grandes méritos do Modern Family é a deusa, que é aquela pessoa chamada Sofia Vergara, com aquele seu sotaque ao mesmo tempo horrível e ao mesmo tempo maravilhoso. É incrível, adoro essa mulher. Quero casar e ter filhos com ela. Se me engano, no programa do Jimmy alguma coisa, Jimmy King, que, ó, deixa eu pesquisar, tipo, rapidinho. Jimmy Tweets. Eu só preciso saber o nome do programa, só desculpa, gente. Relaxa. Sua, é que tá, não pode parar, entendeu? Vai, continua. Não, mas é só porque eu preciso saber o nome do programa pra continuar falando. Tá, vai. Caraca, Portugal, Portugal, o título de... Tem até um quadro do programa do Jimmy Kimmel que eles falam sobre o sotaque dela, porque comentaram no Twitter que ela parece que tem um pinto na boca. Que isso? E aí ela fala, aí ela olha pra câmera e fala, qual que é o problema de eu ter um pinto na minha boca? Tipo, é surreal. Gente, é surreal, aquela mulher é maravilhosa. Mulheres maravilhosas. Eu vou ter que fazer o outro gancho, porque vai falar Mulheres Maravilhosas, The Good Wife. Mula Jane the Virgin, exatamente. Você falou Mulheres Maravilhosas. Gente, desculpa, eu não vou poder fazer gancho, porque eu realmente não conheço. A gente ficar fazendo gancho vai ser feio, mas tipo, você falou Mulheres Maravilhosas, beleza. E isso traz pra outra série que eu não sei como que eu passei tanto tempo sem assistir, porque se não me engano vai acabar. E... estão falando muito bem dela, que é a série The Good Wife, que por anos, tem 5 temporadas, então por 5 temporadas eu achei que quem fizesse a personagem principal fosse a atriz que faz a Jean Grey. Sim. Não é. Todo mundo achou. Eu achei que não era, porque a Fawkes, esse é o nome dela... A Jean Grey... O Rodrigo me falou isso, tipo, minha cabeça explodiu. Caraca, gente. Eu descobri isso porque a Jean Grey, ela começou a fazer série agora para uma série original da Netflix chamada Hemlock Grove. E ela começou a falar, porque é muito bom ter essa nova experiência na minha vida de fazer coisa para TV, mesmo que a Netflix não seja para TV. Como assim, não é ela. No pôster super parece, mas não é. Mas falam muito bem de The Good Wife. Nossa, e rapava premiações também, só que premiação de drama. Tipo, The Good Wife rapa também o tempo todo. Eu tava vendo umas listinhas também de, tipo, cenas marcantes e falam... Eu não quis ler porque eu pretendo assistir um dia, mas falam que tem umas cenas lá que são surreais. Quarta temporada de Dexter, final de quarta temporada de Dexter. Faz sinopse pro amiguinho. Sorry. Então passa, mas eu sei que é boa. Que impressão. Deus disse que é boa. Danilo, você fala, eu falo de House of Cards? É, eu falo de House of Cards. Eu só vou poder falar de duas séries. Continuando, continuando a falar do Netflix, outra série que eles. Chegaram pra quebrar tudo, né? Eles chegaram pra quebrar a internet, quebrar a sua cabeça e fazer você querer se matar depois de assistir. Cara, o Netflix tá muito. O Netflix tá muito nessa onda. Vocês agora, viram? Né? Vocês viram. Saiu uma notícia de que eles pegaram um empréstimo. Tipo coisa assim, de troco de pão. De $1 bilhão. Pra financiar novas séries. Troquinho de pão que eles pegaram. Realmente investir nisso. Porque parece que tá dando retorno. Com certeza, cara. Você acha que o objetivo dos caras não é virar a nova televisão? Cansou, e cara. Estão conseguindo. Com certeza. Nego chega em casa, o que que você vai? Você vai ligar nas emissoras brasileiras que estão chatas pra caralho? Ou você vai ligar no Netflix? Todo mundo agora tem Smart TV em casa. Você chega em casa, vê Netflix. Acabou. Eu não tenho. A pobre do grupo, gente. Agora falando em pobreza, só que não. Que é ascensão, muito dinheiro na mão de político e série do Netflix. House of Cards. O Kevin Spacey, e tipo, explodindo sua cabeça, e ele só subindo, e você ganhando spoiler sem querer, porque a vida daquele cara acontece e não passa despercebida. Cara, é incrível. Ele olha pra câmera o tempo todo, como se ele estivesse falando com a gente. Então, eu sou um filho da puta e vocês vão me amar. E é assim que vai acontecer. Ele fala isso pra gente. Repara aquele homem passando ali. Ele adora que a gente fale bem dele, ele adora ter o ego massageado. Oi, cara, tudo bem? Você é tipo, que festa legal, que não sei o quê. Perfeito. Gente, eu não conheço, mas tipo assim. Eu tava vendo sobre aquele cara. Eu vou colocar uma coisa de política, mas não tem nada. Ou tem. Porque, tipo assim, tem o cara que assumiu. Tem o cara que assumiu lá. Estavam falando que ele é o novo Frank, que é o personagem principal dessa série. Sempre. Isso tá na história de cinema, gente. A maioria dos personagens cinematográficos que a gente tem, que é um congressista filha da puta, ou um congressista que se envolveu em escândalo, é sempre baseado em algum congressista da Casa Branca. Isso é, tipo, via de regra. É de verdade. E aí estavam falando que esse cara, ele era o... É Frank o quê? Vocês me corrijam, por favor. Ninguém assistiu, Honey, tá tudo bem. Então, o nome do mano é Frank alguma coisa. Não é o Aguiar. Infelizmente. Cãozinho dos teclados. Quem dera. Mas aí, tipo, estavam dizendo que esse cara é o Frank brasileiro. Eu achei interessante e fui pesquisar um pouco sobre isso. Acho difícil também, mas achei a colocação muito interessante. Existe uma político, tipo, desgraçado. Político desgraçado. Existe uma gama gigantesca de séries passando ao mesmo tempo. A gente não consegue acompanhar todas. Essas são só algumas que a gente ouve falar e tem vontade de assistir, mas não tem tempo. Ou tenta ter uma vida social. Histórias que o povo conta. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue assistir uma infinidade de outras séries. E aí agora a gente possivelmente vai ter uma briguinha meio Marvel versus DC, mas vamos começar com Arrow. Eu vou ter que mediar a porradaria. Não é de nada, eu sou mó amor, sou DC, só avisando. Mas eu sou amor, gente. Começando por Arrow, DC, que é amor. Bárbara. É amor. Tá na terceira temporada e tá... Parei na segunda, então fala. Tá incrível. O primeiro episódio ele já chega pra dar uns tapas na sua cara. E aí, de repente, chega no episódio 10 e ele dá uns tapas com o Ra's al Ghul, dá uns tapas na sua cara e te joga no penhasco. E você fica, o quê? E aí entra em pausa. Tô ativando no meu poço de Lázaros, meu amor. Exatamente. Três beijos. Três beijos. Você não sabe como que a série vai continuar, porque... Ah, vai, porque já foi renovada. Já foi renovada, eles já mostraram o que aconteceu depois. Mas Arrow é uma série do caralho. E eles conseguiram fazer uma coisa, acho que nunca feita com tanta maestria na TV, que foi o crossover com Flash, que é a próxima série a ser dita, já aproveitando que a gente tá na DC. Eles estão muito nessa de ficar emendando uma coisa na outra. Cara, né? Estão aprendendo com a Marvel, né? Mas tudo bem. Não, mentira. Nunca foi tão bem feito isso. Não, tão porque Agents of S.H.I.E.L.D. que aprendeu com as séries da DC Comics, porque eles estavam cagando no pau. Aí eles aprenderam, não podemos continuar nessa merda e mudar um enfoque da série completamente pra ela não flopar. Eu acho que a questão não é nem... Doc, cara, do mesmo jeito que você ligou Arrow e Flash, a gente pode falar de Agents of S.H.I.E.L.D. Não precisa se manter a ordem do Doc. Acho que a questão não é nem manter uma linearidade. Tipo assim, manter uma que seja coerente. Acho que isso é difícil na série hoje em dia. Era só porque eu queria falar mais sobre Arrow e Flash. Ah, tá, tudo bem. A gente já chegou. Não, mas eu ia terminar o meu comentário sobre Agents of S.H.I.E.L.D., não ia continuar. Então beleza. Desculpa. Então continua aí. Não, é só. Eu já me perdi um pouquinho agora. Porque eles nunca fizeram tanto maestria, aprenderam com a Marvel, mudaram o enredo de Agents of S.H.I.E.L.D. Onde a gente continua? Falamos sobre Flash, né? Continua sobre Flash. Esse que é o problema de cortar, cara. Tipo, a gente tava na vibe boa e... Não, Bárbara, para de falar de Agents of S.H.I.E.L.D. Bicha, não. Calma. Eu sabia que você ia parar. Beleza. E eu ia ter que parar, aliás. Tá bom. A gente vai ter que aprender a ter esse one call. Mas beleza. Flash, que é uma série que estreou quase agora, tá no comecinho da temporada ainda, e tá conquistando tipo, uma leva de fãs, porque... Tá sendo muito bem feito e todo final de episódio eles colocam um mistériozinho, ou eles tentam resolver um mistériozinho em relação ao Flash Reverso, que agora já revelaram quem é. Ah, Deus! E, tipo, não dá pra manter aquilo por muito tempo, porque uma hora de outra ele vai ter que descobrir que o próprio tutor dele é humano. Mas, spoiler! A gente tem que colocar uma vinheta de alerta de spoiler. Acho importante. A gente bota na descrição. Uhum. Por mais que eles queiram colocar tipo, um vilãozinho por semana, eles conseguem quebrar isso pra não ficar um repetitivo. Isso é um perigo, cara. Tem muita série aí que tinha potencial e tal, que daqui a pouco eu comento. Teve muita série aí que tinha potencial, entrou no Procedure, né, que é assim que a gente chama séries que tem o vilãozinho da semana, você combate e tem o outro episódio. É séries Procedure. Eles entram nessa e não saem mais e fica um cu. É um perigo que Gotham caiu e saiu e voltou e caiu e voltou. E que Constantine caiu e que vai ser cancelada. Caiu e ficou e vai morrer ali. Porque entrou em Procedure, cara. Nossa. Vamos ter o Constantine na semana. Não, filhos da puta. Vocês têm um drama perfeito em HQ pra vocês adaptarem. Peguem essa porra e adaptem. Ó, que maravilha. Vocês não precisam reinventar a roda. Constantine era uma série que tinha tudo pra dar tão certo. E deu chegou no episódio 11, mais ou menos, e tipo, pode acabar. Eu não vou ligar. Porque é uma série que você não liga. O problema de séries Procedures é que elas têm tanta quantidade e pouca qualidade que você simplesmente não se importa mais. Exatamente. Gotham caiu nisso e saiu por quê? Eles têm o fator pinguim, que a história da máfia fica muito mais interessante do que a história da polícia e do Jim. Beleza, tudo bem que o Jim é um excelente personagem, está sendo muito bem feito pelo Mas eu quero ver a origem da máfia, do pinguim. Toda aquela história da máfia e a Fish, que não existe nas histórias. Fish! Criaram um personagem que caiu tão bem naquilo, que se encaixou tão bem com aquilo, que eu tenho certeza que eles vão colocar lá nas HQs. Cara, com certeza. Isso é muito cara. Muito cara de Novo 52 enfiar um personagem novo assim. Ficou muito bem feito. Toda aquela história da máfia e do Falcone e do Pinguim tá. É tipo, ele tá do lado de todo mundo ao mesmo tempo que ele só tá do lado dele mesmo. Sim, porque ele quer ser o mais novo chefão da máfia. E quem lê HQ sabe que ele vira o chefão da máfia. Exatamente. Isso é foda pra caralho. Olha a Bárbara sendo elitista. Olha a Bárbara sendo elitista aí. O que tem a ver, porra? Tem a ver, porra? Sua elitista. Sua elitista. Sua homofóbica. Bicha, você tem uma ideia? Eu não gasto dinheiro com HQ, eu baixo tudo. Não tenho dinheiro pra essas coisas, não. Eu tenho que escolher mensalidade do Netflix ou HQ. Mensalidade do Netflix é uma coisa muito. Mensalidade do Netflix é uma coisa muito. Exatamente. Então, a gente vai. É isso. E, Rodrigo, não precisa parar de falar quando a gente tá falando. Não, a gente pode falar pra vocês. Vocês começaram a se entrosar entre vocês. A ideia é que você interaja. A ideia é que você interaja. Você pode dar uma risadinha, você pode. Uma coisa que eu tô percebendo é que toda vez que eu dou risada, vocês dois param de falar. Não precisa. Ah, vocês podem continuar falando, pelo amor de Deus. Eu fiz. Vou voltar pra coisa. Só uma última série antes da gente sair das HQs, que tem mais. Que tem vida fora da HQ. Agents of Shield, que a primeira temporada foi maçante até. Sei lá, o episódio 15. E depois eles conseguiram acertar para conseguir uma renovação. E eles se renovaram mesmo para a segunda temporada, que está absurdamente incrível. Eles introduzindo os inumanos na história, porque eles não têm os X-Men, eles vão fazer dos inumanos os X-Men do cinema, né? Tipo... Cara, a Marvel rebolou com essa história de inumanos, né, cara? Rebolaram. A Marvel rebolou. Foi a melhor interjeição foi que você já fez. Mesmo. Não, gente, rebolou, eu digo com sentido. A Fox pegou a equipe de elite deles, que é os X-Men. E mesmo assim, eles estão ganhando mais grana do que a Fox, mais prestígio do que a Fox, e estão sambando na Fox. Então... E eles conseguiram derrubar a história da Fox. Essa Marvel dura mesmo, hein, viado? Anos, Pietro e Wanda não são mais filhos de Magneto? Sim. Acabou. Assim. O personagem não é meu, beleza, eles não são mais filhos do seu personagem. Eu descobri no X-Men que o Pietro é um personagem importante em outra série que a gente vai falar daqui a pouco. É? É. Ah, é. Não. Tá falando do ator, Devon Peters? Devon Peters, exatamente. Ah, tá. Devon Peters, tá, exatamente. Pode seguir, então. Quem mais? Já pode falar. Você vai e fala, entendeu? Não, é porque não chegou na hora e não chegou na hora. Isso ia ficar meio tipo. Fala isso, ia ficar meio tipo. Acabou as HQs. Já encerrei a HQ. Vai, então, de novo. No X-Men tem um personagem que vai ser muito importante para uma outra série aqui que eu particularmente sou bastante fã dela. Que é o American Horror Story. E eu não vou falar tanto dela, porque se eu falar bastante dela, a gente vai ficar até o fim desse cast fazendo isso. Eu queria que vocês fizessem suas considerações a respeito dessa série, que é incrível. Eu parei de assistir American Horror Story. Parei não, eu assisti até o final de Coven e assisti o comecinho de Freak Show. O piloto não me chamou muita atenção. Honestamente, o piloto não. O primeiro episódio da quarta temporada não me chamou muito tanta atenção assim. Mas, agora que acabou, falaram bem dela. Falaram que realmente conseguiram juntar a parte boa de Coven. Eles costuraram. Final, depois da segunda metade da temporada. Não. No começo não foi. Não. Cara, a Pepper... Que é um personagem desde o começo. Ela já é um gancho fortíssimo e que tá desde o começo do Freak Show. Graças a Deus, porque ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Tem um episódio da temporada de Freak Show que é só da Pepper, do começo ao fim. Que atriz incrível, tipo, ela não meu, teve que atriz chance incrível, de mostrar teve o quão incrível ela era. De mostrar o quão incrível eu acho ela que ela antes. Vai vir pra uma próxima eu acho temporada. Que ela vai vir para uma próxima esperando. Temporada, os fãs estão e esperando. E um outro ator que eu disse, ela um outro vai ator pra outra que temporada, eu destacaria. Mas Jessica Lange, tchau, né? Jessica Lange. Eu acho que eu vou ver a Jessica Lange na quinta, na terça. Eu vou tirar uma foto dela, Supreme. Ela vai estar no Brasil. Sendo a Suprema no Brasil. Tem um outro ator que foi muito revelação no American Horror Story, que tá bem cotado agora, que é o filme Witrock. Eu não sei se o nome dele se diz assim. Ele fez um personagem que eu particularmente acho muito chato na série, que é o Dandy. Como atuação, ele foi um ator incrível. Ele já tá em alta agora, ele tá cotado pra algumas outras séries. Um filme lá que eu não lembro. Aventuras de Pi com Soldados, dirigido pela Angelina Jolie, o cara tá super em alta depois dessa atuação do American Horror Story. E eu acho que uma menção Invencíveis, isso Invencível. Eu acho que ele merece uma menção honrosa. Eu acho que ele merece uma menção honrosa, o Finn with Rock. E claro, uma que a gente não pode deixar claro, de falar, uma que a gente não pode deixar de falar, que é a Jessica Lange, na sua última temporada aí. No HS, né, gente? Ela é que tá indo embora, tá, vai deixar saudades. Vai deixar saudades, mas eu vai sou deixar saudades, mas eu sou bastante esperançoso. Eu acho que ela volta. Ela volta na sexta temporada. Ela volta na sexta, acho que a quinta ela vai ficar de fora. Acho que a quinta ela vai ficar de fora. Respiro, tá ligado? Participação especial. Ela mesma falou que não é o fim dela na série. Ela só não quer, tipo, ela não falou especial, certeza. Ela não falou não. Acabou já. A participação especial que eles conseguiram fazer nessa temporada. Meu, tem muita participação boa. Meu, tem muita participação boa nessa temporada. A gente tá falando muito da. A gente tá falando muito da. Freak Show, que a temporada tá mais em voga agora. Muita participação incrível nas outras temporadas. Muita participação incrível nas outras temporadas. O exemplo é o Adam Levin. Asylum. Asylum. A Patty LuPone em Coven. A Patty LuPone em Coven, que ela é a mãe crente. Do menino que a. Do Nancy menino se apaixona. Nancy se apaixona. Fica a própria. A Patty LaBelle no Freak Show também. Eu achei apesar do personagem dela ser meio X. Apesar do personagem dela ser meio X. Eles conseguem colocar. Eles conseguem colocar pessoas famosas. Não tem nada a ver. É que não tem nada a ver. Também consegue colocar uns que tem a ver. Também consegue colocar Matt uns Boomer, que tem a ver. Tipo, apareceu Matt o Neil Patrick Harris. Apareceu cara, o Neil Patrick Harris. Cara, o Neil Patrick Harris. Fizeram um personagem que foi muito subestimado. Pra ele. Era um personagem fortíssimo dele era e um da personagem fortíssimo dele é e da Jane Brewer, que é a menina com síndrome de Down. O personagem dele está ligado na série. O personagem dele está eles ligado foram na muito série. Subestimados e eles foram na minha opinião são os melhores porque, personagens na minha opinião são os melhores personagens da temporada. Das fortes, inclusive que a Elsa mais fortes, inclusive que a Elsa Mars, que é a Jessica Lange. Entramos na polêmica. Mamilos são polêmicos. É, vai ser a zona mamilos. A nossa zona mamilos. Polêmica vai ser a nossa zona mamilos. Entramos na zona mamilos. Porque a crítica a respeito da temporada ficou muito por conta basicamente da Elsa Marcel. Basicamente da Elsa Marcel, um personagem desgraçado. Um personagem que você vai aprender a odiar. Um personagem que você vai aprender a odiar e só vai amar porque é a Jessica Lange. Afinal de contas. Atores muito pouco aproveitados, apesar do personagem dela ser bem incrível na série, a mulher barbada é muito pouco aproveitada, né? É Ethel Darling. O próprio Evan Peters. A mulher barbada é a Kathy Bates. Não, e que, tipo, é um personagem que, tipo, é um personagem que, tipo, no universo de Freak Show, de Sempre Aberrações, podia ser um personagem. Mas eu não sei o que seu Ryan Murphy fica fazendo nas horas vagas. Ele sabe, cara. Ele não tem uma ideia fixa, ele nunca consegue manter uma ideia fixa. Cara, o Ryan Murphy, ele é muito bom, ele faz atores. Ele pega uns atores adolescentes e fala: tá vendo você? Eu vou fazer você um ótimo ator. E ele faz. Ele fez muito isso com o Glee. Ele fez com o American Horror Story. Quem era Thalissa Farmiga antes de American Horror Story, gente? Essa menina não era ninguém. Gente, eu prefiro a Thalissa Farmiga do que a Emma Roberts. Desculpa. Eu prefiro Emma Roberts, mas enfim. O que eu quero dizer eu é que o Ryan Murphy, ele tem muito respeito pelos atores dele. Por isso que ele confirma tantas, entre aspas, do tamanho do Monte Everest, repetições. Por isso que ele coloca os mesmos atores sempre. Porque antes American Horror Story. Ele se apega. Porque antes American Horror Story, a proposta era que quando a temporada virasse e renovasse a história, ia trocar tudo. Não, mas essa não era a proposta da American Horror Story. Você vê os mesmos atores, só que com uma proposta diferente. Eu lembro, eu tava acompanhando a estreia dessa série, eu tava acompanhando tudo que tava saindo pra Murder House. Acabou ficando melhor os personagens, o que eles conseguem sobrepor no ano seguinte. Os fãs fizeram isso e de repente ele tomou isso como verdade e eles estão juntando as histórias. Personagens que teoricamente estavam completamente aleatórios, porque cada temporada era separada uma da outra. Agora tem uma junção. E depois ele pega e agrega e fala: isso vai dar certo, que a galera quer. Eu queria que vocês colocassem só, deixassem aí o seu beijo, rosa, a sua menção rosa, seus parabéns, as suas flores, as suas coroas, as suas cestas de chocolate para Sarah Paulson, que conseguiu fazer um personagem, fazer um personagem com duas cabeças. Parabéns, a Sarah Paulson já é parabéns aí, ó. Cara, mas tem uma cena dela que tem uma cena dela que é ela atuando com ela mesma, um drama, tipo assim, porque a temporada é tipo assim, porque a temporada é tipo assim, as duas irmãs querendo se separar, tipo, quer ter minha vida, você vai ter a sua, sabe? Tem um diálogo que elas decidem, a gente tem um diálogo que elas decidem, a gente não vai se separar porque a gente se ama e a gente é boa sendo assim, é boa sendo assim, nós somos quem nós somos, nós somos quem nós somos, porque nós estamos juntos. E essa raposa ela atuando com ela mesma, a outra irmã tá chorando, tipo assim, a outra irmã se precisar separar, eu te dou a minha vida. Se precisar separar, eu te dou a minha vida, você pode ser a irmã que vive, sabe? Porque uma delas vive, sabe? Porque uma delas vive. E aí ela dizendo, tipo, não, se uma de nós tiver que morrer, mata eu, se uma de nós tiver que morrer, mata eu, porque eu quero ser viva. Completamente ignorada pelo M, né? Caralho. Cara, essa mulher não ganhou uma indicação. Cara, né? Se ela não for indicada este ano, ela não for indicada este ano para o M, eu vou estar completamente desgostoso da academia. Porque vocês ainda não assistiram. Vocês ainda não assistiram, mas quando vocês assistirem, mesmo vocês que não gostam, vocês vão ver. Vocês vão ver. O Rodrigo não gosta. Vocês vão ver. Vocês vão falar tipo, meu, vocês vão falar tipo, meu, que seria um desafio fazer um personagem com duas cabeças. Fazer um personagem com duas cabeças. Eu queria ver quem aqui ia fazer um personagem com duas cabeças. Pra você conseguir atuar consigo próprio. Você conseguir atuar consigo próprio num drama. Ela merece todos os Grammys. Ela merece todos os Grammys. Um drama aí que me deixa maluca. E que é um drama policial, só que tem terrorismo e tem pessoas e tem a loura bipolar linda, que é a Clary Danes, é Homeland. Homeland me deixa louca. Eu tenho ouvido, falar bastante. Pela conexão que tem com o American Horror Story. Bicha, como assim? É sobre terroristas e sobre. Não, que a. A atriz da primeira temporada parou de fazer American Horror Story porque ela ia fazer a segunda temporada. Ela só não fez. Era Judy ou era Mary Antunes? Ela só não fez porque ela foi aparecer em Homeland. E aí a gente já tem um gancho pra falar sobre. Eu vou assistindo a quarta temporada agora. E foi meio surreal porque eu fim de ano eu fui pra praia, assisti quase duas temporadas de Homeland na praia. E quando eu voltei pra casa, tava tendo ataque terrorista na França. Charlie Hebdo. E aí eu fiquei tipo, quê? Charlie Hebdo. Sabe, parecia piada, porque beleza, eu tô vendo terrorismo há duas temporadas na TV, tipo, no computador, porque é uma série. Não, mas na verdade era um viral. Não, mas na verdade era um viral. Não, você não vai fazer piada com não, isso. Não, solidariedade. Não, sem piadas. Solidariedade. Sem piadas, por favor. Game of Thrones. Mas Homeland é uma série muito boa e, tipo, a atuação da Claire Danes é incrível. Cara, ela faz a mina bipolar, tu acredita que ela é bipolar, velho. E que ela é uma agente da CIA bipolar. Sim, e ela sendo internada e surtando e, de repente, você vê que nada é o que parecia. É muito eu bom. Adoro esses episódios de Homeland que, tipo, eles fazem você acreditar que tá tudo daquele jeito, que a Claire é maluca. Aí, quando a Claire te mostra que ela não é tão maluca assim, que o povo tava sendo filho da puta, você fica... Ou, isso pode ser mentira também, você nunca fica com certeza do que tá com... De nada. Acredito na bipolar ou nos filhos da puta. É porque eles seguem um ritmo e de repente você vê que há 5 episódios antes eles já tinham... Na história, no momento da história, há 5 episódios antes eles já fizeram um acordo e tipo, nada daquilo é sério, nada daquilo é real e eles só estão te enganando. Eles estão enganando todo mundo por causa de um plano maior. Eu considero uma série boa a partir dessa premissa. Os fãs não vão conseguir decifrar o que vai acontecer. Depois é uma série boa, porque não é previsível. Chega no final da terceira temporada e você fala, o quê? Como assim? E aí começa a quarta temporada e, tipo, já é uma coisa completamente nova. O Pi tá lá, a Morena foi pra Gotham. A Morena Macari, mas Morena alguma coisa, que era a mulher do Brody, ela foi pra Gotham. E tipo. Que? Eles conseguem renovar a série o tempo todo, não fica maçante, mesmo se tratando do mesmo assunto. Isso é legal, uma série que vai se recriando até pros próprios fãs. Vai se recriando até uma série que precisou fãs, se recriar, né? Porque senão caía e flopava e já era. Não, foi Revenge, toda série, né, acaba caindo. Não, no mesmo toda mesmo. Série Revenge. Acaba caindo no mesmo. Então, o Revenge é um problema, mesmo. Porque ao mesmo tempo que ela se renova, ela se perde e aí ela volta, e ela se perde, e aí ela volta, e de repente a gente morre, você não sabe o que fazer, mas você continua assistindo porque você não consegue parar. Sim. Simples assim, você não consegue parar. Você pode ficar, é porque você tá na esperança de virem coisas porque melhores. Porque você tá na esperança de virem coisas melhores, você, aí você não consegue. Personagens. Isso, exatamente. Você pode estar odiando cada um dos personagens e, tipo, você não vai parar de assistir. Mas aí vem também, né, aquelas séries que você já não aguenta mais ver na TV. Você até desiste de assistir, porque já era, acabou, acaba essa merda, mas elas continuam. Deveria e continuam. E continuam. Um tempo. Séries que vão se arrastando. Séries que vão se arrastando. Deveriam ter acabado, mas que ainda não acabaram, né, gente? Vamos a pior lá. De todas, é Glee. Que chegou no final. Glee! Glee! Glee! Ah, já acaba esse ano, então vai ter uma temporada menor, né? Vai ter uma temporada Glee teve de meu, episódios. Glee teve o meu final na terceira temporada. Rachel se despedindo, indo pra Nova York, bonitinha. Fim correndo atrás do trem. Acabou ali, tá ótimo. Ela chegou na cidade, é aqui que eu vou fazer minha nova vida. Já que a gente tá no momento fag de séries, eu queria colocar uma menção honrosa aqui, que é de uma série que eu não assisto, que foi importante na época, os questionamentos que levantava e o caramba. É Queer as Folk. É uma série que dizem que não deveria ter acabado. Merece uma menção aí. Esse é o próximo tema, mas beleza. Danilo, calma, série... bicha. Lê o Doc, é o próximo tema. Tô atropelando. Tô atropelando. Mas vamos lá. Glee é uma série engraçada porque ela já acabou várias vezes. Sim. Ela só não percebeu isso. Acabou na terceira temporada, quando a Rachel indo pra Nova York. Acabou com o Corey Mountain morrendo. Acabou com eles tentando criar um novo Clube Glee. E ninguém gostava da Miley. Era Miley? Marley. Você nem decorou nem o nome da personagem porque ela não te atrai, ela não é legal. E aí agora sim, essa última temporada tá interessante, ela tá, tipo, voltou pros trilhos. Ela tá sendo tão engraçada quanto na primeira temporada e usando o que os personagens se tornaram agora na quinta. Tá, eles estão conseguindo assistir pelo que significou pra mim lá no ensino médio, porque eu era underdog, blá blá blá blá blá. Underdog. E é isso, é só underdog. Por isso, posso te respeito. Uma loser like me. Ah, sim, pra caralho. Se essas porra dessas músicas de cor. Mas a série que eu acho que é pior, chegou no final perfeito e eles extrapolaram e cagaram tudo, que foi Supernatural. Rodrigo, repete tudo isso de novo, que o Danilo ficou. Gente, repete o Supernatural de novo, tudo. Tá. Uma série que deveria isso. Sim. Dessas séries que já deveriam ter acabado, eu acho que a pior de todas, que ela chegou no final perfeito e ela cagou tudo porque ela seguiu e eu parei de assistir depois disso, que ela acabou pra mim lá acho que na quinta temporada. Morreu pra mim. Que é Supernatural. Morreu pra mim. Que eles chegaram no final perfeito, eles conseguiram tirar os dois personagens daquela história de ter que perseguir demônios ou ser perseguido por demônios, eles colocaram... Mas essa não era a graça perto. Da... Sim, mas chegou no final, cara. Eles conseguiram. Eles conseguiram uma solução para os problemas. Eles conseguiram ter um porquê de não precisar mais perseguir monstro. Eles fecharam o maior arco, que é você derrotar o capeta. Tem maior monstro do que o capeta. Cara, você derrotou Satanás. Você derrotou o Senhor Lucifer. Acabou. Acabou, você zerou a vida. Você derrubou a internet. Mas teve de série depois disso? Como? Por quê? Pra quê? Como? Por quê? Pra quê? E foi o quê? Eu não sei como que o Castiel se tornou Deus e morreu e voltou. Pegando almas do purgatório de um jeito idiota. Enfim, eu não sei como que o Trickster se tornou o Castiel Deus. Tipo, eu só sei o que aconteceu. Supernatural errou feio, errou rude. Eles foram ambiciosos demais, cara. Eles pegaram tudo que a série pautava desde o início e jogaram no lixo, cara. Eles sempre pautavam que era o irmão bom, a casca de Miguel, que é o Dean. O Dean sempre foi inspirado no Arcanjo Miguel. Dean. Que é o... Que ele, Dean. Basicamente, ele obedece o pai, né? Que, do mesmo jeito que ele Miguel. Ele protege o irmão. Mateus, ele protege o irmão. E você tem o irmão menor, o caçula. Ah, tem tipo um fundo bíblico no negócio. Ah, tem tipo um fundo bíblico no negócio. E aí acabou. Tipo, ah, eu não aí você tem isso. O Sam, que é a casca de Lúcifer. Aí você tem o Sam, que é a casca de Lúcifer. Ele é o irmão rebelde, o irmão que não quer aquela vida. Ele quer sempre desacatar o pai. Aí, eu sou rebelde. Sou mais rebelde do que o Sam. Eu sou rebelde. E, velho, eles jogaram tudo isso no lixo. Chegou na sexta temporada. Sabe a personalidade dos seus personagens? Sabe todo esse pano de fundo bíblico? A gente joga no lixo e a gente só coloca as características humanas deles mais exacerbadas. Exemplo, o Dean ser guloso, né? O pecado do Dean é gula e luxúria. Você exalta isso. O Sam, ele é meio invejoso e rancoroso, porque a vida dele foi uma bosta. Você exalta isso também e já era. E vamos viver de estereótipo. Você tem quatro temporadas aí. Você vive de estereótipo até hoje, sabe? Eu sei que hoje em dia, eu só vi as fotos que o Dean tá com os olhos negros, então imagino que ele está sendo demônio. Sim, sendo que esse plot já devia ter ido embora há muito tempo. Quando, demônio. Quando o Sam bebia sangue de demônio, blá, blá, blá, blá. Já foi, cara, já foi. Já foi. Tanto já foi que bora pra próxima. Sleep. Já foi, cara. Outra que já foi e Sleep. Voltou e saíram. Cara, eu não sei vocês, mas eu não aguento mais na minha vida. É, então, eu ia dizer isso, eu não aguento mais The Walking Dead na minha vida. Agora você sabe como é. Vocês ouviram? Tipo, foi, voltou. Gente, pra quê? Qual é a graça? Por quê? Gente, pra quê? Qual é a graça? The Walking Dead, tipo, pra mim. Primeira temporada, uhul! Segunda temporada, né? Uhul! Né? Uhul! Aí depois, terceira temporada, uhul! Uhul! Que porra de final é esse? Aí a quarta temporada falaram... Gente, com perdão do trocadilho... Gente, com perdão do trocadilho... Eu também não, eu vou voltar... Com perdão do trocadilho, acho que é uma série que já tá... Com perdão do trocadilho, acho que é uma série que já tá... Já morreu, acho que é uma série que já tá se arrastando. Já morreu, sendo um morto-vivo. É uma série que tá sendo um morto-vivo. Colocar tudo. Não, nunca achei que foi uma série... Nunca achei que foi uma série boa e tipo assim. Nunca achei que foi uma série boa. As pessoas dão muita importância pra essa série. Uma série que não é boa. Tudo. Tudo que eles precisavam fazer era pegar aquela HQ, colocar pessoas encenando aquilo. Não. Eles pegaram o hype da época de todo mundo falando sobre apocalipse zumbi, vamos juntar todo mundo e fazer uma série sobre isso. Mas acabou o hype de série continua se arrastando. Zumbi aí, e uma coisa, um dado que eu tenho, é que The Walking Dead. Agora os dois pararam de falar. Calma, Dan, vai com calma. The Walking Dead tem tantos downloads quanto The Game of Thrones. Que é um absurdo. Game of Thrones é uma série boa. Não é isso que a gente tá discutindo, se é bom ou não. Eu não discuto com fã. Tudo isso é fandom. Não, essas séries estão... Cara, eu não discuto com Fandom Ninja American Horror Story. Cara, eu não discuto com Fandom Ninja American Horror Story. Eu não sei como ainda existe, porque eu já teria cansado de seguir essa série, tanto que eu nunca assisti um episódio, é Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, caralho, eu assisti sete temporadas. Em sete temporadas, teve uns 5 finais já. Podia ter acabado 5 vezes. E não acabava. Tá na 12ª, ou indo pra 12ª, eu tenho certeza que 11ª era ano passado, eu acho. Vamos ver se acabou. Caraca, não. Que série chega em 12 temporadas? Caraca, que série chega em 12 temporadas? Tem alguns anos aí, mas eu não assisto, eu não acompanho, mas falam que é muito bom. Mas eles sempre renovam, né? Grey's Anatomy eu não vejo essa renovação. Trocou elenco, porque nem o elenco aguentava mais trabalhar lá. Mas voltou elenco também, tipo, tem gente que foi embora e voltou. Sim, a Izzy, por exemplo, ela foi e voltou. Mas a Christina, que é a japonesa, que é a cardiologista, um dos personagens mais importantes, que era a melhor amiga da Meredith, foi embora, cara, ela não aguentava, a Sandra Oh. Foi embora, ela não aguentava mais essa porra. Chega, não aguento mais interpretar essa maluca cardiologista, vou embora. E ela foi, velho. Porque essa série não termina. O plot principal foi resolvido. Derek e Meredith ficaram juntos. Tinha um plot principal algum dia? Era esse. Meredith e Derek ficaram juntos. Ó, que lindo. Que maravilha. Ela superou o trauma da mãe dela. Superou. Que lindo. Por que essa série existe? Eles já chegaram nos dilemas, então por que, que ainda eles já chegaram nos dilemas, então por que, que ainda eles Porque eles criam mais dilemas. E aí com coadjuvantes. Pra te fuder. É foda, cara. Quando tem tanta série se arrastando e perseguindo por aí, persistindo por aí, tem algumas séries que você lamenta que acabaram e não deviam ter acabado. Tipo, recentemente saiu uma série de romance, assim, comédia romântica, chamada A to Z, que ia contar a história de A a Z de um casal que eles são perfeitos. Eles são incríveis, você gosta de ver aquele casal, aquele amor acontecendo, aquele casal evoluindo. Uma série gostosinha de assistir. E acabou no episódio 13, porque foi cancelado por falta de audiência. Gente, para de assistir The Walking Dead, vai assistir A2Z, vai assistir alguma coisa decente. Para de assistir Big Bang Theory, que é outra que deveria ter acabado já. Não aguento mais ver as mesmas sketches over and over again. O que me irrita no Big Bang Theory é a fandom. O que me irrita no Big Bang Theory é a fandom. Só isso. Os bazingueiros. Não, os bazingueiros nem me irritam tanto, porque graças a eles o nerd ficou em alta e eu parei de sofrer bullying. Então eu tô adorando esse fandom de nerd, agora eu posso vestir camiseta de herói sem ninguém me encher o saco. Mas você não acha que banalizou? Mas você não acha que banalizou? Nossa, foda-se se banalizou. Não me interessa. Quanto mais gente gostando, melhor, porque ninguém me enche o saco. Quanto mais gente gostando, melhor. E quanto mais gente atraindo nerd, mais séries nerds vão surgir por aí. Sim, mais série de herói, mais série de... Porra, o que foi triste, por exemplo, em A2Z? Tinha a Mother do How I Met Your Mother, tinha cara! Tinha a Mother, e ela é incrível. Qualquer coisa Migliore. Que ela quiser, eu conseguia ela pela vida dela. Cara, a Krista Migliore virou a deusa da galera nerd que amava How I Met Your Mother. Tipo, mesmo ela não gostou do final de How I Met Your Mother. Foda-se, Krista Migliore, cara. Tem que botar essa mulher num pedestal. Ela é maravilhosa. Colocar num cubinho, como que é? Num globinho de neve e chacoalhar. Isso foi meio creepy. Eu tô com isso na cabeça ainda. Sério que A2Z acabou? Eu assisti um episódio um dia desses. Sério que A2Z acabou? Sabe o que também é injusto? Injusto com a minha pessoa? O final de Smash. Justiça. Smash é injusto. O quê? Smash não deveria ter acabado. O que é Smash, Barbara? Smash é uma versão adulta, inteligente e bem feita de Glee. De um musical. De um musical da Broadway. Era uma versão real. É um Glee adulto. Bem melhor. Bem melhor, vamos analisar Smash. Só que a primeira temporada inteira eles tentando fazer um musical em relação a Marilyn Monroe. E isso é surreal, porque você vê eles construindo do começo ao fim um musical, desde você começar a escrever as músicas, a selecionar os atores, a produzir de verdade, tentar fazer acontecer aquele espetáculo com conseguir todos os grana, problemas. Com os workshops, exatamente. É incrível. E na segunda temporada eles ainda mostram, tipo, a premiação, mostram um Tony e mostram, tipo, eles tentando ganhar um Tony e tentando se manter amigos enquanto tem duas peças disputando uma contra a outra e cancelou. E aí eles tiveram... O quê? A audiência, porque o povo vai assistir o quê? Vai ver Glee, não vai ver... The Walking Dead. Para de falar tão mal do The Walking Dead, que não é tão ruim assim. Eles erraram em uma temporada, bicha. Os fãs de Walking Dead me fizeram odiar The Walking Dead. Você tem que parar com esse hate de fandom, cara. Cara, né? Eu sou muito hater de fandom, desculpa. Cara, eu sou muito hater de fandom. Foda-se. Assiste, não se feche a boas histórias, porque o fandom é chato. Uma ótima história. Não se fecha. Dessas séries que cagaram em uma temporada, Calma, dessas calma, séries calma. Que fechou, dessas séries que cagaram numa temporada e depois. O que não aconteceu com The Walking Dead, mas aconteceu com essa, que consequentemente ela foi cancelada depois, foi Heroes. Que eles fizeram uma temporada muito ruim mesmo. Depois eles conseguiram fazer uma temporada boa, só que aí já era tarde demais, eles cancelaram. Só que agora vai voltar, eles vão fazer a Heroes Reborn. Cara, Heroes é aquela série que passava no SBT, não é possível. Cara, Heroes é aquela série que passava no SBT. Era na Record? Mas passava na TV aberta. Pior ainda. Era na Record, tipo, mas passava na TV aberta. Olha, o preconceito da pessoa. Passava na TV aberta. Não, não, não. Record, vocês não têm noção. Eu tô dizendo assim, é aquela série que não pode ter desculpa de falta de audiência. É aquela série que não pode ter desculpa de falta de audiência. Na Record, sabe? Porque era tão então, boa, que passava na TV aberta, né? Record, audiência sabe? Audiência em outros países, é só audiência americana. Deveria. Deveria. Deveria. Pirataria deveria entrar loucamente no... Ai, posso ser sincera? Pirataria deveria entrar loucamente no... Parecia tão, tipo, não temos direito nem de Marvel nem de DC. Vamos fazer uns heróis aqui? Ah, isso com certeza. Parecia, eu tinha uma impressão de X-Men. Então, X-Men... Eu tinha uma impressão de X-Men. Genérico, cara. Aquele geração X... Ai, pior. É, eles vão trazer de volta, vão tentar fazer uma coisa decente agora. Vamos ver. Eu achava totalmente aquele X-Men do Agreste, sabe? Eu achava totalmente aquele X-Men do Agreste. É os caras buscando aceitação. Porque eles são. É os caras buscando aceitação. Esse é o plot de X-Men. Basicamente. Esse é o plot de X-Men. E com Heroes do Agreste a gente finaliza isso aqui, pelo amor de Deus. Não, é X-Men do Agreste. X-Men do Agreste. Não, é X-Men do Agreste. Peraí, eu tenho que colocar minha menção rosa. Eu não sei, eu fiz ela lá peraí, em cima. Peraí, eu tenho que colocar minha menção rosa. Eu não sei se ela vai entrar em edição. Eu fiz ela lá em cima. Eu não sei se que é uma série que foi importante, Queer's Folk. Que é uma série que foi importante, Queer's muita Folk. Muita gente fala, né? Que ela... Calma, deixa ela como 4, né? Muita gente fala, né? Que como ela... assim 4? Não sou top. Não, mas ela é série que não devia ter acabado, não é série que tá no meu top. Não, mas ela é série que não devia ter acabado, não é série que tá no meu top. Você acha que não devia ter acabado? Vai ficar com as bichas velhas até hoje? Não, mas na época acabou muito tardiamente. Não, mas na época acabou muito tardiamente. Podiam ter explorado mais a história do negócio. Previamente. Eu acho que é uma série que foi importante, as pessoas pelo menos me dizem que foi. Eu acho que é uma série e eu quero colocar uma menção por essas pessoas. Foi. E eu quero colocar uma menção por essas pessoas. 2000? Primeiro episódio. Então o que é Queers? 2000? Então o que é Queers Folk dos anos 80 que eu conheço? Eu não sei. Ah, o 2000 deve ser tipo um remake moderno. Acho que deve ser isso. O 2000 deve ser tipo um remake moderno. Acho que deve ser isso. Ah, deve ter tido uma primeira edição. E depois eles fizeram da maneira certa. E depois eles fizeram da maneira certa. E essa é a menção honrosa nessa categoria de séries que não deveriam ter acabado. E essa é a menção honrosa nessa categoria de séries que não deveriam ter acabado. Vai, faz direitinho. Porque não é uma série que eu assisti. Queria colocar também uma menção honrosa aqui, que é de uma série que eu ouço queria colocar também uma bastante menção falar que honrosa não devia ter acabado. Que é de uma série foi que eu importante, ouço né, o pessoal bastante época. Falar que não devia ter acabado. Pelo esquema da aceitação, do preconceito, né, que é Queer's Folk. Pelo esquema da aceitação, que é uma série que tá meio velha, que tá meio out folk. Agora, mas... Eu sei que só queria colocar que tá como menção honrosa, porque eu ouço tá muita out gente out falando agora, a respeito só da importância dela eu ouço muita gente que ela não devia ter acabado. Só como menção honrosa, porque eu não conheço e não assisti, então fica aí. Só como menção rosa, Provinte. Porque eu não conheço, não assisti. Com certeza. Então gente, eu queria fazer Provinte. Uma pergunta. Agora que a parte cadê do Rodrigo? Não foi gravada. Eu acho que o Rodrigo caiu. Rodrigo caiu? Rodrigo? Que pena. Mas eu pergunto pra você então. Eu acho que você vai ajudar que na edição. Pena. Será que na edição dá pra pegar esse pedacinho que você falou e colocar antes de eu anunciar a vinheta do top 3x4? Porque você falou muito bem e ficou direitinho. Dá. Dá sim. Eu falo pro Rodrigo. É só isso, gente, cara. Porque o a gente faz mesmo uma Agreste pauta, foi um final muito bom. A gente faz uma pauta de... A gente faz uma pauta de edição e aí eu deixo lá pra ele. Perfeito, porque ficou muito bom. De edição, você gravou e direitinho e dá pra colocar perfeitamente antes do, depois do X-Men do Agreste, só pra... Antes da X-Men do Agreste, porque foi um final muito engraçado e muito bom. Eu fiquei como hater nesse episódio, né? Muito hater. Eu cara, fiquei como hater nesse episódio. Caralho, o Rodrigo caiu. Caralho. Ah, já ele volta. Rodrigo, gente... você caiu. É que a gente precisa dele. O Rodrigo tá digitando. Não, ele tá digitando há mil anos. Rodrigo tá desconectado. Então faz assim, Bárbara, vamos... A gente pega a sua vinheta que você falou do top 3x4. Então faz assim, Bárbara, vamos... E aí agora você já faz o seu e a gente faz na ordem alfabética. B, D e R. E aí agora você já faz o seu e a gente faz na ordem alfabética. Tá, beleza. Então eu começo? Começa. A gente não perde tempo. Então... Anuncia o top da Bárbara. Tipo, acho que é legal. Primeiro eu vou dar só uma explicadinha no top, porque era o que o Rodrigo queria e já era. Espero que ele não fique bravo. Não. Então, então vamos lá. 3, 2, 1. Então, galera, pra terminar aqui o nosso primeiro 3x4, a gente fez um topzinho, que é o nosso top 3x4. No final de cada edição do nosso podcast, vamos fazer uma relação de favoritos, de coisas amadas do nosso coração e colocar no seria final. Seria a bibliografia, né? É, nossa bibliografia. O que a gente usou como referência para fazer o episódio. Sim, porque nem o que a gente um usou como referência para séries, fazer que a gente pode colocar séries. Mas porque nem sempre um episódio for um assunto vai ser em si, a gente tipo vai séries colocar... que a gente pode colocar séries. O que a gente usou para chegar quando naquilo. Quando for um assunto em si, a gente vai colocar. Eu, Bárbara, fiz a gente usou o meu top 3x4, que basicamente funciona assim, gente. Primeiro eu vou listar as três séries que eu amo, do meu coração, em ordem de o que eu, na minha opinião, acho melhor ou pior. Aí tem o meu primeiro, segundo e terceiro lugar. E o quarto lugar é uma menção honrosa daquela série que, ai, infelizmente, teve um final muito bosta, ou não foi muito boa, ou teve um lugar muito especial no meu coração e que tá ou aqui. Só porque você queria falar de quatro séries, mas o top era ou três. Ou só porque você é, queria também falar de quatro séries, mas então, vamos lá, o top era três. 3x4, vamos lá. Primeiro lugar, Breaking Bad. Porque Breaking Bad, sim. É a melhor série que eu já assisti na minha vida e eu tenho Breaking sim... Bad foi especial pra muita gente, né? Porque foi uma série muito boa. Breaking sim, Bad Breaking foi especial Bad pra foi... muita gente. Uau! Né? Foi uma Marco série na boa. Televisão fez os anti-heróis voltarem com tudo. Tudo bem que todo anti-herói bebe muito da fonte dos Sopranos, porque não teríamos nenhum anti-herói na TV se não tivesse o Tony Soprano lá nos anos 90. Esmagando cara de mafioso na calçada, então... É, eles chuparam isso da literatura e acabou ficando legal. É, eles chuparam isso da literatura. Pausa pra edição, e acabou ficando isso legal. De literatura. É, da história do anti-herói. Anti-herói é muito coisa de literatura. É, da história do anti-herói. Sim, anti-herói é coisa de qualquer anti-herói coisa. É muito coisa de literatura. Soprano tirou o anti-herói da máfia. Ele não se transforma ninguém da máfia em herói, então tem que ser um anti-herói. Então tira da edição. Então, pessoa que vai deixa editar, eu fazer. Tira aqui. Então tira da edição. Eu quero fazer só uma consideração sobre Breaking deixa Bad. Eu fazer. Que eu quero fazer só uma consideração eu sobre tirei Breaking ela da Bad. Minha, da, do meu top que tava eu quero repetida. Deixar aqui. Mas eu queria falar ela que... Da minha você pode esperar eu terminar de falar o meu 3x4 top e depois mas você faz a não, consideração. Que... Não, é do Breaking Bad a consideração. Tá, mas deixa eu terminar o meu top 3x4 e você fala. Não, é do Breaking Bad a consideração. Tá bom. É que ficam organizados. Eu já tô tentando falar ainda do top. Eu só falei do primeiro lugar. Fala aí, fala aí. Então vou voltar de novo no Breaking Bad, tá bom? Beleza. Fala no meu aí, top 3x4, comecei pela série que revolucionou a TV atualmente, que foi Breaking Bad. Cara, foi a série que ultimamente bateu e ficou em mim. Ela me marcou demais. E a amo muito. E é isso. Em segundo lugar vem Mad Men. Eu sou estudante de publicidade e, por via de regra, o meu professor de introdução à publicidade chegou na aula no primeiro semestre e falou: assistam Mad Men. Vocês vão me perguntar o porquê. Vocês vão achar que é uma série de tema que é muito lenta. Vocês não vão querer ver inteiro, mas eu tô mandando e vocês vão assistir. Eu não tenho ideia se a galera da sala obedeceu tudo. Obedeceu e assistiu tudo, porém eu assisti, eu sou apaixonada, eu quero ver o final que vai. Ah, tava tão empolgada falando do. O forninho caiu. Continua, Bárbara. Continua? Então beleza. Continua. Eu tô falando do meu top. A gente tá falando do top 3 enquanto você não tá. Continua. Tá. Eu não sei se todo mundo a gente da tá falando sala do top 3 seguiu a orientação tá. do meu professor, mas eu segui. Tô louca pro Mad Men. Eu quero ver qual vai ser o final derradeiro pro Don Draper e pra Starling Draper Price no final dessa sétima temporada. Terceiro lugar, era Game of Thrones, porque é a minha série de livros favorita, né, do George R. R. Martin. Porém, foi pra Sopranos, porque se não fosse Família Soprano, como o título derradeiro do SBT, né, colocou, se não fosse Família Soprano, galera, a gente não tinha os anti-heróis que a gente tinha hoje. A gente não tinha Walter White, porque Tony Soprano foi o primeiro grande anti-herói da TV americana. A galera amava o Tony Soprano e ele esfregava a cabeça de mafioso na calçada. E a galera amava o cara. Eu nunca assisti Sopranos. Ah, Sopranos é maravilhoso. Eu também não, mas pra mim tem uma coisa de Poderoso Chefão. Quando sim, alguém me fala Sopranos. Eu também não, mas pra soprano mim tem uma coisa é um nome de Poderoso italiano. Chefão. Quando alguém me fala Sopranos. Ó, gente, terminou com vogal, na maioria das vezes é italiano. Tenha certeza. Sim. Em quarto lugar, que é a minha menção honrosa, é Dexter, gente. É o meu anti-herói do amor, tá? Eu amo esse cara, eu amo a história que foi construída, amo o fato dele ter sido treinado pelo pai dele pra matar apenas assassinos, apenas aqueles que, parênteses do tamanho do Everest, aqueles que merecem. Então, é minha menção honrosa e não entrou nem em primeiro, em segundo e terceiro lugar, porque... Porém, entretanto, todavia... Teve um final muito porém bosta, gente, que final horroroso. Da quinta temporada em restante, assim, em seguida ficou uma bosta. E é minha menção honrosa por isso, mas até a quarta temporada era minha série favorita. E foi uma sugestão do Rodrigo, que está aqui presente. E muito obrigada pela sugestão. Dexter, é... Você não assistiu primeiro do que eu, mas tudo bem. Quem é o próximo? Eu sou o Joe. Fala. Gente, desculpa. Dan, fala e Rodrigo, fala. Eu vou fazer xixi, pelo amor de Deus. Só um detalhe. Quanto você falou de Breaking Bad? Ah, eu falei pouco. O suficiente. O Danilo me interrompeu 20 vezes. Aí, na última vez que gravou bonitinho, eu falei pouco. Não, foi pode por falar, mal. Então pode falar muito, tá? Em Breaking Bad. E o Danilo também tem considerações sobre Breaking Bad. Tá. Na verdade, eu acho que a parte que eu te interrompi dá pra aproveitar. Eu não interrompi tão mal assim. Na verdade, eu acho que a parte que eu te interrompi dá pra aproveitar. Você vai ter que mandar seu arquivo, tá? Tá bom, eu mando. Deixa eu mijar. Falem aí dos tópicos. Eu tenho um também, o Rodrigo. Tá bom, beleza, vai. Então aqui vai o meu top 3x4, né? Eu não sou um cara muito de séries. Então aqui vai o meu top 3x4, né? Costumo ser um cara mais da música. Escuta bastante álbum, mas série. Eu costumo ser um cara mais da música. Que eu gosto. Escuta bastante álbum, mas série. Como vocês devem ter percebido antes, a minha série preferida é American Horror Story. Como vocês devem ter percebido antes, a minha série preferida é American Horror Story. Imagináveis em série. American Horror Story é aquela que tem os falou do final de Dexter. Eu acho que American Horror Story tá um nível acima ainda. A Bárbara falou é uma do série final que termina Dexter, alta. Eu acho que você chega no penúltimo episódio, um tá numa euforia ainda tremenda. É que você quer ver o último episódio. Você chega no penúltimo episódio, tá numa euforia tremenda. E tipo, você acha que não pode descer aquele nível. Você está em êxtase. Você está morrendo do seu coração. Você acha que não pode descer aquele nível. Você está em êxtase. Você está morrendo do seu coração. Completamente. E o último episódio. Eu não sei se é porque os fãs criam essa expectativa, porque realmente a série não tem finais bons. Mas não sei se é porque uma consideração que fica expectativa. Um dia que a gente fizer a série, não tem finais bons. Tem detalhe também de que agradar. Um dia que a gente fizer a respeito. É complicado, mas. Então, o problema é que não agrada ninguém. Isso é. Então, tipo, o problema não é não ninguém agradar todo mundo. Pelo menos os fãs, sabe? O problema não é não agradar todo mundo. Você tem que agradar, pelo menos. Pelo menos os fãs. Eu acho que isso é uma coisa que a série peca, mas é uma série incrível. Com temporadas incríveis e. Eu acho que isso é uma coisa que a série peca. Tem o mérito de ter trazido pra TV aberta o horror, né? Com temporadas. Eu sou muito fã de livros de horror. Tem o mérito de ter trazido pra TV aberta o horror. E eu acho que ter trazido o horror pra TV foi uma coisa muito importante que essa série merece. E eu acho que ter trazido o horror pra TV foi uma coisa muito importante que essa série merece. A minha segunda série é uma série que já acabou, na verdade. A minha segunda série é uma série que já acabou. Era aquela série que eu assistia, sabe? Sem saber o que era que eu achei série, final muito na Fox, que é light. Era aquela série que eu assistia, sabe? Daquele cara sem que identificava as mentiras. Fox, e eu achava é muito light, genial aquilo. Era, daqueles, era uma coisa meio CSI, que é uma outra série que eu gosto bastante. Eu achava bastante muito genial aquilo. E acabei levando muito daquilo pra vida, porque a série tinha muitas jogadinhas, muitas. Acabei levando muito daquilo pra vida, porque a série tinha muitas jogadinhas, anedotas. Anedotas. Conclusãozinhas. Anedotas que eram muito importantes pra você levar pra vida, sabe? Cara, eu não sei. Por mais que você que eram muitas mentiras pra levar pra vida, sabe? Perdão, por mais que não mintas, relaxa. Eu sempre achei que o Mentalista era um spin-off de Light to Me. Relaxa. Tem muito ali. É bem parecido. Aquele cara é muito estranho, não faz sentido o jeito que ele resolve isso. Porque ele é estranho, ué. Preconceito com jeito. Porque ele é estranho, mas daí, estranho por estranho, o Cal Lightman é o cara mais estranho. Essa série é legal também. Essa série é legal também. Ele era estudado. Quem tinha poderes específicos. Ele tinha estudado bastante sobre a técnica que ele usava. Eles colocavam meio que como um poderzinho dela, sabe? Ele vai olhar pra sua cara e vai falar, meu, você porque, tá tipo, ninguém mente pro Cal Light. Porque você mexeu a sobrancelha, tá? Quando você mexe a sobrancelha, cara chato, eu nunca tomaria uma cerveja. Tá mentindo porque você mexeu a sobrancelha. E a filha dele é isso. A filha dele mente muito pra ele. Mente descaradamente. E a filha dele é isso. A filha dele mente muito pra ele. Não, é mais uma coisa de comédia do que de vilanismo. Porque eles acabam, tipo, não, assim, o cara é que mais, é poderoso. É mais uma coisa de comédia do que de vilanismo. E a filha acabam, tipo assim, o cara que é poderoso. Até tem um episódio que a filha meio que se torna um vilão. E a filha não. Eles não surpreendem. Tem um episódio que a filha meio que se desenvolve um vilão, mas eles não surpreendem. A minha terceira série, uma série que eu gostava bastante, que passava na Sony. A minha terceira série, canal, by the way, eu gostava bastante, é That Seven Shows. Eu gostava muito daquele canal, Show. Que era uma série que tinha o Ashton Kutcher, que foi a única que conheci o Ashton Kutcher. Muita gente saiu dessa série, era uma série que tinha o Ashton Kutcher. A Mila Kunis, o Ashton Kutcher. Tem filhos, procriaram. É um absurdo. A própria menina do Orange the New Black saiu daí. Todo mundo, tipo... E é uma série que... O que faz o Ed Brock no Sonic 3? Ele também saiu daí. Caraca, é uma série que... eu não sabia. E é uma série que, tipo... Todo mundo que gosta de coisa vintage, que... gosta de música dos anos 70, literatura dos anos 70. É uma série que explica perfeitamente como era o música dos anos 70, literatura dos anos 70. Genial. É uma série que explica perfeitamente como era. Você se sente nos anos 70 com essa série. Eu sou um cara que é muito fã de David Bowie, que é um cara total anos 70. Me identifiquei muito assim com a série. E eu sou um cara que é muito fã de David Bowie, que é um cara total anos 70. Me identifiquei muito assim pra descobrir que Fez, que é o apelido do amigo estrangeiro deles. É uma gíria pra estrangeiro. Sim. The Outsider, né? Sim. E a série tem muitas dessas sacadinhas também, que são coisas que, tipo, você não... E a série tem muitas dessas sacadinhas. Você não percebe, mas quando você percebe, você fala, tipo, putz, você não percebe. Passou desapercebido esse tempo todo. Mas quando você percebe, você fala, tipo, putz, nossa, passou... desapercebido. E a última série que eu acho que todas as pessoas que se prezem nesse mundo, se você tem respeito, se você ama sua mãe, você deveria gostar dessa série. Se você tem respeito, se você ama sua mãe, se você não ama ela, ela vai te dar uns tapas até você ficar branco. Até você ir parar em outra família. Ou até você ficar negro se você for branco, no caso. Ou até você tipo, ficar. É uma série que virou. Eu digo sem medo nenhum de ser feliz. Se tornou o novo Chaves. É uma série que virou. Eu digo é Chaves sem medo de uma geração, de ser feliz. Tornou eu tenho novo pra mim Chaves. Que Todo Mundo Odeia o Chris vai ser aquela série que todo mundo no futuro vai aclamar como. Aclamam hoje o Chaves. Vai ser aquela série que todo mundo no futuro e, vai. Meu, as piadas. A construção. Aclamam hoje o Chaves. A identificação que todo mundo tem. Porque todo mundo tem uma mãe que é meio Shelly. Tem um pai que é meio mão de vaca. A identificação que todo mundo tem. Desgraçado, tem uma mãe que é meio Shelly. Tem um pai que é meio mão de vaca. Sabe? Tem um professor que é meio. Que é meio preconceituoso, dependendo. Ah, sim, isso eu tenho. Sabe, é um professor sabe, que é meio. Meu, é uma série que você assiste e você encontra muito de você ali. Tem uma verossimilhança muito grande. É uma série que você assiste e você encontra. Não existe uma pessoa no mundo, eu não conheci ninguém até hoje. Tem uma verossimilhança muito grande nessa série. Não, todo mundo deu crise de amor, E lançou também muito ator ali, e também tem atores que já são consagrados, o Terry Crews. E lançou também muito ator ali, pra me deixar mentir, né? E o próprio Chris Rock. A série, afinal de contas, é a história dele. E ele aparece como personagem em um dos episódios, eu acho incrível. E ele aparece como personagem. Minha vez agora. Os episódios, eu acho incrível. Em primeiro lugar, eu, assim, das melhores séries que eu já assisti, eu coloquei Breaking Bad, por ser a história. Ela é uma história contada tão bem, assim, por ser uma série. Ela tem começo, meio e fim. Ela não tem ela não se atropela em momento nenhum. Ela é contada de uma forma lenta pra você entender. Ela é contada de uma forma que você não vai conseguir deixar de assistir e você não vai deixar passar nenhuma informação. Porque absurdamente bem feita. Vão se lançar o Better Call Saul agora, que eu tenho um pouco de medo, porque eles vão mexer numa coisa meio perfeita. Mas vamos assistir também pra ver o que é. Alguém tem alguma informação sobre Breaking Bad? Eu já perdi o ponto, né? Você perdeu. É que vai seguindo, cara. A gente vai fazendo consideração conforme vai indo. Breaking Bad, a única consideração que eu tenho a fazer sobre, é que ela é uma série que tem muito mérito de não ter se arrastado. Ela acabou quando estava no auge, que é uma coisa meio rara para séries. Ela tinha gancho para fazer mais temporadas, mas os produtores resolveram que estava perfeito ali. Eles fizeram uma coisa que deveria ser seguida por todos, né? Que deveria ser seguida por todos. Gente, eles contaram uma história de começo, meio e fim. Por que as pessoas não entendem isso, cara? Exatamente. Como é uma história de começo, meio e fim que todos vão chamar? Eu achei legal que os fãs, eles aceitaram o fim da série. Não ficou aquele chororô. Vai seguir aquela história, tipo, como? Não, ela é uma história que ela é fechada, ela é perfeita por si só. Pode acreditar, roteirista sabe como seguir uma história que acabou maravilhosamente mal. Eles vão arriscar agora fazendo um prelúdio, né? Vamos acompanhar. E o Walter White apareceu no Super Bowl, né? Apareceu no Super Bowl. No comercial do Super Bowl. Numa rede de farmácias, eu achei genial. Em segundo lugar, eu coloquei uma série que eu assisti recentemente. Aleatoriamente, eu comecei a assistir ela, não tinha tanta expectativa. E ela é uma série do caralho. Que é The Newsroom. É a melhor série que eu já vi na minha vida. Eu nunca tinha dado atenção pro Lloyd, eu não lembro o nome dele de verdade. Mas é um âncora de jornal que ele quebra, eles começam a quebrar, é um jornal inteiro que eles começam a quebrar a estética de se fazer jornal. E de repente eles se tornam um jornal incrível, uma série incrível de acompanhar, mostrando como a notícia é gerada. Eles esperando por fontes, enquanto todos os outros jornais estão falando que aconteceu uma coisa, eles estão esperando uma terceira fonte, e de repente eles são a primeira que estão falando a informação correta. É uma série absurda, assim. Ela é pequena, ela tem acho que 9 episódios as temporadas. Se me engano, a última tem até menos. Mas é muito boa. Assim, a construção dos personagens é bem feita. A edição da história das temporadas. Cada temporada é diferente uma da outra, mas são os mesmos personagens naquela mesma história, que só cresce. E no final das contas, ela se renova, mas ela acaba ali porque foi cancelada por audiência. Maldita audiência. Sempre. Mas é uma série que vale muito a pena ver, porque ela é pequena. Você consegue assistir ela rápido. 3 dias, mais ou menos. Foi o que eu queria ver. E muita série boa rodou. 3 dias sem vida. Muita série boa rodou nessa de audiência, né? Isso é muito triste. Porque o povo tá fazendo o quê? Vem Big Bang Theory. Assistindo The Walking Dead. All Para hater. De falar. All hater. Em terceiro lugar, é uma série de ficção científica do J.J. Abrams. E não é Lost. Uou. É Fringe. Ah, Fringe. Fringe é uma série que ela explode sua cabeça o tempo todo. Fringe, para os ouvintes, temporada... é o amor da vida do Rodrigo. Ele ama isso. Tá no pipeline pra assistir minha próxima temporada. Tem um pouquinho de tudo que você precisa ver na sua vida, porque tem Leonard Nimoy, tem eu esqueci o nome dele, que faz o que se joga lá da árvore branca do prédio da árvore, do prédio não, do castelo da árvore branca de Gondor. O Denethor. Tem Denethor. Tem tudo que você precisa ver. Tem gente com poder, tem gente atravessando a parede, tem gente viajando no tempo, tem universos paralelos se cruzando, tem tudo. Tem futuro, tem presente, tem civilizações do futuro vindo para o passado para reconstruir a história, tem tudo. De uma forma muito bem contada, de uma forma muito bem feita e que dá muito vontade de ver mais. Só que acabou. Ah, mas acabou também na estica, né? Falaram que acabou muito bem, Fringe. Sim. E eles fizeram uma coisa super arriscada, que a última temporada, se não me engano, é a terceira, ela se passa 20 anos depois da segunda. Uou. Isso é feito fazendo muito sentido. Nada foi perdido, nada foi jogado fora. Cara, o que eu mais amo em Fringe é simplesmente a ficção científica surtada. Surtada. Tem gente derretendo, tem gente virando água, tem gente que é infectado por prata. Cara, é incrível. Só Fringe tá no meu pipeline pra ser a minha próxima série que eu vou assistir assim e vou Fringe amar. tá. Ah, sim, Fringe você tá no vai meu amar. pipeline pra ser a minha próxima série que eu vou assistir E assim por e vou amar. último, menção honrosa pra primeira série que eu assisti do começo ao fim, que me fez começar a assistir séries de verdade. Que hoje em dia, na época eu tenho certeza que ele era muito zoado, mas hoje em dia ele é Deus na Marvel, que Joss é Whedon. Buffy do Joss Whedon. E tipo, a série por si só ela é legal, mas assim, ela não tem nada de muito grandioso, muito especial, a não ser o jeito que ele trata assim, personagens femininas e blá blá blá. E segue por aí. Mas verdade. Oh, desculpa, eu tive que ler, eu tive que comentar. O quê? Firefly. Não falamos de Firefly. Eu tentei puxar o gancho umas duas vezes, mas tudo bem. Tudo bem. Buffy, eu tenho certeza que foi uma série na época tipo, que riam da cara do Joss Whedon fazendo aquilo e aqueles vampiros estranhos com uma máscara super perceptível. Mas hoje em dia o cara é Deus e a série é consagrada como qualquer outra coisa que ele fez, tipo Firefly. É, Firefly, outra que não devia ter acabado. Por que acabou Firefly? Me diz, tinha um Acabou, motivo? teve Tinha. filme completamente surtado onde todo mundo morre. Que também não tem final conclusivo. Mas é outra série muito boa. Minha menção honrosa são duas, então. Minha menção honrosa é Joss Whedon e não a série. Vai, Rodrigo, agora finaliza o podcast. Eu acho que agora não tem muito sentido fazer usar aquela frase. Mas quem escreveu isso? Você? Porque. A ciência é pela companhia, pelo amor, até a próxima. Não, pô. Ah, fui eu. Posso Não, mas terminar? eu acho que tem que ser eu, né? Ele começou. Mas quando soltação, tipo, então Posso terminar? é só isso e babá? Sim, claro, tem que introduzir o final. Aliás, gente, na edição, depois do final do top, vamos tocar uma musiquinha, alguma coisa, Sim, blá blá blá, claro. pra depois do final. Pode Sim. deixar. Então falamos bastante e espero que seja só Sim. isso. Não vai ser só isso. Não vai Não ser vai só ser só isso. isso. Porque não vai ser só isso que a gente Não vai ter que vai falar ser só muito. isso porque a TV americana gosta de fuder com a nossa vida social. Não Não vai ser vai só ser só isso, isso. mas por Porque hoje é a só. gente nem falou das séries brasileiras. Não tem muito também, né, Olha a gente? polêmica. Ah, Isso tem porque algumas muito a boas. gente nem falou Sim. das séries Tem brasileiras. ótimas. Depois a gente vê também. Vixe. Olha a polêmica. Só, falamos bastante. Espero Tem que alguma coisa boas, tem seja ótimas. aproveitável. E obrigado pela paciência, pela companhia e até a próxima. Falou, amiguinhos. Tchau. Amiguinhos, muito Tchau, tchau. amor. Acabou, gente. Acabou. Falou, amiguinhos. Bárbara, começa a upar esse arquivo gigantesco que Tchau, deve ter tchau. ficado. Ô, Rodrigo, eu vou finalizar Acabou. a gravação clicando no stop, certo? Sim. Mas como eu faço pra não voltar a gravar o que a gente tá falando agora? Não sei. A gente sai do Skype. Não sei. A gente sai do Skype.